diferente da Shaw. Ah, mas talvez seja apenas mais um ponto. Detalhe é que o ponto é além. Dinheiro vem fácil, vim sem. Já sei que me engano e se durar eu bato palma, almas. Algumas se lavam e algumas se perdem todo dia. O ato de quem se abusou do menor é covardia. Ou muita coragem, ria, sorria. Enquanto tu pode moscando com a ponte a caminho do bote, já leva o saco de confesse que nunca tu imaginaria. E a mente grita enquanto eu me mantenho calado. Notei que há algo que se esconde pra ser encontrado. Quem vê de perto decora, eu vi nosso olhar. Que agora chora por ele, que nada pra se afogar, coitado. Todos os milhares, lugares, bares, passeios, lugares, jeitos. Notei das mulheres belas e pares. São ares na qual respiro malandro da alma imunda. Não sustenta vagabundo, mas sustenta vagabundo. Ai, tu acha bacana porque nunca vi safada de que nunda. Vi isso louco de dentro do bumba. Noite que vem, chegou somente afunda. Fica mais quem se importa. Quem bate ignora é sujeito a macumba. Outra porta na cara, o tempo não para. O mesmo te empurra pra tumba. Mas quem se importa? Meu camarada, é o seguinte. Dormi com 15, hoje acordei com 20. Não surpreende. Ah, me pego parado, revendo umas fitas ligeiro. Com tudo, com a lábia que pica ligeiro. Com o fardo que mata o sorriso. Copo levanto e peço um brinde. Difícil lidar com tanta gente, entende? Pago na rua em que o gesto se torna um pecado. Pasmo, é foda viver sem entender. Comece a ver pela mulher que finge orgasmo. Menino astro. Trago pra relaxar. Se o mundo dos convites dificulta pensar. Se o mundo dos palpites cartas embaralha. Um jogo que me tenta, eu até posso tentar. Trago pra relaxar. Se o mundo dos convites dificulta pensar. Se o mundo dos palpites cartas embaralha. Um jogo que me tenta, eu até posso tentar. Ou seja, porcalhão, gente porca, gente suja, imunda tem em qualquer lugar. E como é que ele sobe nesses trem? Ando direto nessa rua, mesmo de madruga de lei. Mas não é comum eu sentir cheiro de spray. Agora eu tô sentindo, quem é que deve ser? Se for parceiro meu, pode ir pra que eu tô na B. Mas que fita, veja bem essa fita. Buscando radar em mim, já debruçado no prédio. Fazendo em cima da quinta, combinando com a luz amarela do poste dessa selva assim. Que fotografia linda. Andando na rua, já tô bem calmo. Acha que eu mosco, mas não dou um boi. Se eu olhar pro lado, logo enquadro. Brisa de lock, pata, me forjando um dois. Mas pode ser só brisa minha. Porém, quem não se previne demais, só remedia. A vida vadia. Trago pra relaxar. Se o mundo dos convites dificulta pensar. Se o mundo dos palpites cartas embaralha. Um jogo que me tenta, eu até posso tentar. Trago pra relaxar. Se o mundo dos convites dificulta pensar. Se o mundo dos palpites cartas embaralha. Um jogo que me tenta, eu até posso tentar. Pulso ainda pulsa, da lama ao caos, capital, poluição, giroflex, buzina. Olha o carro cinza parado na esquina. Se for da Volokitran, dando estrago no Gudan. É se fosse Amsterdã, mas parece Vietnã, Camboja. Menor craco do pé de grana em frente à loja. Quanto mais alto eu solto, bro, mais alto é a queda. Veja a evolução humana voltando à idade da pedra. Celebremos toda a nossa estupidez, trabalhando igual cavalo pra gastar dinheiro e merda fim do mês. Apenas mais um conto da nossa aldeia global. E viagem nessa tela, imagem digital, A violência é tão fascinante, e nossas vidas são tão normais, que você passa de noite sempre em apartamentos acesos. Adoecendo cérebros pela metrópole, uma hora o ralo entope, mano. O mundo é insano, pra que fazer planos, pra que se iludir? Toma pílula vermelha e veja a dimensão, sumir, relax. Química deixa a vida real com After Effects. Ruas, luzes acesas, parecem estrelas. Gotas de chuva igual saia, se também quero comê-las. Mais um gole, mais um trago, ouvindo Riders on the Storm. Bebendo na madrugada enquanto a cidade dorme. Enquanto o mundo explode, eu quero minha Honey Baby. Corpo pegando fogo, correndo, sou Johnny Blaze.